Eu gosto de comer piranha porque lembra minha ex. É muita piranha respirando fora d'água, Ricardo Moura! Terminou comigo, pergunta meus amigos. Até por onde eu ando, fala que eu sou um perigo. Odiado de mulher, todas me querem. Já tem meu novo zap, já sabe como é. Minha ex se arrependeu e disse volte amor. Minha ex me perguntou aonde que eu estou. E eu estou num cabaré, rodeado de mulher, aonde não tem frescura, aqui tem devassoura. Eu estou num cabaré, rodeado de mulher, aonde não tem frescura, aqui tem devassoura. Eu estou num cabaré, rodeado de mulher, aonde não tem frescura, aqui tem devassoura. Eu estou num cabaré, rodeado de mulher, aonde não tem frescura, aqui tem de fartura. Piranha, peixe, dólar, tudo isso se combina. É muita luxúria. Terminou comigo, pergunta meus amigos. Até por onde eu ando, fala que eu sou um perigo. Odiado de mulher, gostou delas me querem. Até meu novo zap, já sabe como é. Minha ex se arrependeu e disse volte amor. Minha ex me perguntou aonde que eu estou. Eu estou num cabaré, odiado de mulher, aonde não tem frescura, aqui tem de fartura. Eu estou num cabaré, odiado de mulher, aonde não tem frescura, aqui tem de fartura. Eu estou num cabaré, e aí novinha, aonde não tem frescura, aqui tem de fartura. Eu estou num cabaré, odiado de mulher, aonde não tem frescura, aqui tem de fartura. É muita piranha respirando fora d'água. Vai começar a luxúria. A culpa é de Ricardo e Rafael.